ao vivo. meuscds.com. Essa aqui a gente gravou do nosso volume 2. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde vem, nem pra onde vou. De onde vem, não importa, pois já passou. O que importa é saber para onde vou. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho um sol como abrigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Eu a palhoça no canto da cega será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. meuscds.com. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. Se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de luz. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. Se for preciso, a gente aumenta depois. É sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo, senhorita. Vem morar comigo, senhorita. Comigo, senhorita. Vem morar. Senhorita, comigo.